Segura, Black CD. Cachaça, pai, vovô. Aras Cartacho, Itaipava. Atualizando. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela sentou e gostou, quicou e gostou, rebolou pro chefe e me chamou de amor. Ela sentou e gostou, quicou e gostou, rebolou pro chefe e me chamou de amor. Vem, senta, senta, senta, vai, senta que sei que tu gosta. Senta pro papai, vai, senta. Gostoso, senta, senta, senta, vai. Senta que sei que tu gosta. E senta pro papai. Toma, toma, essa gostosa. Se é Filipão atualizando. Só música, moto com R10 Produções. Vem. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela sentou e gostou, quicou e gostou, rebolou pro chefe e me chamou de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou, rebolou pro chefe e me chamou de amor. Vem, senta, senta, senta, vai, senta que sei que tu gosta. Senta pro papai, vai, senta. Gostoso, senta, senta, senta, vai, senta que sei que tu gosta. E senta pro papai. Senta, senta, vai, senta que sei que tu gosta. Senta pro papai, vai, senta. Gostosa, senta, senta, senta, vai, senta que sei que tu gosta. Senta pro papai, toma, toma. É uma Rocha, Júlio Bibi, Germana Arruda, Rocha Produções. É que Bibi, é como se Paredão, Posto Pessoa, Bora Melão. Paredão do Cumpade, Carre de Ostentação. Black CD, Louco CDs. Junho MP3 com a gente. Paredão do Gás, Paredão Play Áudio.